jantar. Dizes que não consegues ficar dois dias longe de mim. Tens um olhar brilhante, qual diamante de luz sem fim. Dás-me um arrepio quando me tocas meio ao de leve. Fico esperando o beijo, sinto o desejo e o meu corpo cede. E o amor és tu, vulcão és céu e mar. Dentro de mim és a razão, o sim ou não, o ciúme que está no ar. És a brisa mansa que aos poucos me cansa até eu adormecer. És a noite amiga que por fim me abriga nesse corpo de mulher. És a madrugada sóis poentes, e eu sou quem te espera e acredita quando mentes. Foste tão decidida, não esperava. Jantar. Dizes que não consegues ficar dois dias longe de mim. Tens um olhar brilhante, qual diamante de luz sem fim. Dás-me um arrepio quando me tocas meio ao de leve. Fico esperando o beijo, sinto o desejo e o meu corpo cede. E o amor és tu, vulcão és céu e mar. Dentro de mim és a razão, o sim e o não, o ciúme que está no ar. És a brisa mansa que aos poucos me cansa até eu adormecer. És a noite amiga que por fim me abriga nesse corpo de mulher. És a madrugada sóis poentes, e eu sou quem te espera e acredita quando mentes. Antena Web, Canal 1. Teu sol com a lua se envolver. perdido, pois vivo só para ser escravo de ti. Chama por mim e vou nas asas do amor. Chama por mim para acalmar a tua dor. Posso estar longe, mas deixei meu coração aí nas tuas noites. Se quiseres, chama por mim. Thank you.